Deixa-me dizer tudo que sinto dentro do meu coração e diz respeito a você. Deixa-me mostrar todo esse sentimento que é capaz de mudar todo o sentido de ser. Quero declarar o quanto eu te amo e agradecer a Deus por sentir esse lindo amor. Meu eterno amor. Deixa-me olhar bem fundo pros teus olhos e me ver no centro de uma linda paixão. E adivinha e acompanha os meus passos tão tranquilos, sempre firmes numa direção. Quero declarar o quanto eu te amo e agradecer a Deus por sentir esse lindo amor. Deixa-me olhar bem fundo pros teus olhos e me ver no centro de uma linda paixão, que é divina e acompanha os meus passos tão tranquilos, sempre firmes numa direção. Quero declarar o quanto eu te amo e agradecer a Deus por esse lindo amor.